A primeira eternidade nós saímos, saímos do mundo racional. Na segunda eternidade, com nossas virtudes, demos origem ao Rei Sol. Na terceira eternidade, nossos corpos se deformarão por igual. Na quarta eternidade começou a formação dos corpos, aqui começou. Na quinta eternidade, por meio de guinchos, é que começamos a nos entender. Na sexta eternidade, soltamos a voz. Gagos, bem gagos, éramos nós. Na sétima eternidade veio a lua, e na oitava as estrelas, nona, décima, décima primeira, um pouco mais de entendimento. Na décima segunda a resina já vem desenvolvida a deformação. Na décima terceira veio então a divisão das terras, separação. Na décima quarta eternidade começou a vegetação, e com ela a dilatação nossos órgãos desde então. Na décima quinta eternidade fizemos uso de alguns vegetais e começou a criação de muitos outros animais. Até a décima sexta eternidade ninguém morria, éramos eternos. Mas na décima sétima começou os casos de morte, começou. Na décima oitava eternidade, lua e estrelas se modificaram. Décima nona eternidade já existia a noite e o dia. Com a vigésima eternidade o entendimento era muito bom. Vigésima primeira eternidade eis os primeiros passos que aí estão. Vigésima primeira eternidade eis os primeiros passos que aí estão.